assumindo as teclas. Um alô, Dão Pancadão. Tamo junto e misturado, meu parceiro. Portal do Arrocha. É, agora você vem dizendo que tudo acabou, que não passou de um momento. Isso é amor, aquilo tudo que nos prometemos. Será que foi em vão? Sei que palavras voam com o vento, mas não leva o meu coração. Nas asas desse avião, não vá, não vou suportar ao ver você partir. Não leve o meu coração nas asas desse avião. Não vá, não vou suportar ao ver você partir. Não leve o meu coração nas asas desse avião. É, agora você vem dizendo que tudo acabou, que não passou de um momento. Isso é prometemos. Será que foi em vão? Sei que palavras voam com o vento, mas não leve o meu coração nas asas desse avião. Não vá, não vou suportar você partir. Não leve o meu coração nas asas desse avião. Não vá, não vou suportar ao ver você partir. Não leve o meu coração nas asas desse avião. Não vá, não vou suportar ao ver você partir. Não leve o meu coração nas asas desse avião. Nas asas desse avião. Nas asas desse avião.